62 Kono, tá, bom dia, tá pronto para decolagem? Zero, ingresso e decolagem na pista 10, vento no 60 grau 8, nós 62 Kono. 62 Kono, livre da linha decolada, tá 10. Muito bom dia, é o TAN 3597 abdômen. Na aproximação TAN 3597, bom dia, vazão de pista livre, 1.003 altímetros. Mandando TAN 3 a vazão de pista. Estamos 0.8, 0 graus, 0.8 nós. Leitono, tem informações atualizadas de Guarulhos. Ah, o vento 0.40 com 0.5, visibilidade de 500 metros, RBR 09 da pista 09 esquerda, 1.700 com tendência a diminuir, 27 esquerda, 1.700 também com tendência a diminuir, pista 09 direita com 1.800, 27 direita 1900, nevoeiro, overcast 002, 18/17 e H1018. É confiado, muito obrigado. Ah, bom dia, chama o controle 1-19-8, circulou os 4262 com o bom voo. Passa os 2-19-8, chama agora, obrigado. Plaza, até melhor, obrigado. Tudo é. Controle Salvador, bom dia, hoje é 6251. 6251, bom dia, contato com o caso, 45 à direita, hora segue também escuta via Alfa, após Juliette, portão 04. Direita, Alfa Juliette 04, né? Paraná 6251, chame Recife 251. Poder confirmar para 6251, na frequência? Recife 251. 251, obrigado. Boa, 6251. Boa noite. Thank you. estabilizando o Rio, 5973. 973, Torre 895. 1895, bom dia. E a Rio 5903, sem Liverpool, pista no zero, o vento no 70 graus com 08 nós, altímetro no 0 no 3. Ok, Liverpool, Rio 5903, obrigado. C3, Soluzio no 2, procede até o pátio 3, assenta o balizador. Salvador, Alfa, Vitor, Quebec. Meu, não tá ali, ingresso de decolagem da pista no zero, vento no 70 graus com 08 nós. decorre 21 no controle, 119 decimal 8, bom voo, bom dia. 198, bom dia. Ali, eu vou 1961. 1961, contato com a DAC, 2360, foi direto Leda. É, confirma direto Leda? Oi. Direto Leda, vou 1961. Bom dia, senhor Nívea. para 216, ajuste 10 no curso. F9, bom dia, sua identificação chegada bom, suba agora 4 no pé, ajuste 10 no 4. Ou 961, 75251. 251, 961. Pastor 32, táxi autorizado à direita, em táxi via pista, reporte cabeceira 10, pronto para decolagem. Bom, 865, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2, o vento 160 graus com 05 nós, tem livre decolagem da pista 10. Decolos 34, controle 119, decimal 8, bom voo. 398, grato. Controle, boa noite, 65, solicita pra do externo. Controle, o pastor. Controle pastor 32. Pastor 32, contato radar, na restrita 3.010, fecha o módulo. Restrito 3.032.